temperatura de 17 graus. Estou recebendo aqui no estúdio da RCI a Estela Centurion, ela que é presidente do Núcleo de Coaches aqui de Foz do Iguaçu, o NUCOF. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Prazer. Satisfação recebê-la aqui também a Solange Limberger, ela que é membro, né, deste Núcleo de Coaches aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, Solange. Bom dia, obrigada. Vamos falar aí de um evento, né, um ciclo de palestras que vocês estão trazendo aqui para Foz do Iguaçu para tratar vários assuntos. A primeira atividade já está marcada, inclusive, para segunda-feira que vem? Segunda-feira que vem, Guilherme. Estamos com um ciclo de palestras e estamos dizendo que é entre tantas palestras que existem em Foz do Iguaçu, mas eram umas pontuais que vêm realmente na linha de desenvolvimento pessoal e profissional e até de comportamentos também, né? Então, são as primeiras palestras mostrando a cara do NUCOF em Foz do Iguaçu, que é um núcleo recentemente, né, aberto. E antes até de falarmos, né, um pouquinho mais sobre os temas das palestras, né, como fazer para participar também, eu quero abrir aqui o espaço para que vocês possam falar um pouquinho sobre a atividade de coaches, né? O que é justamente essa atividade, o que, que um coach pode fazer por uma pessoa, porque a gente ouve bastante, né, a palavra em si, né, a gente ouve bastante no rádio, na televisão, vê na internet também, mas muitas vezes falta até um esclarecimento do que é, né, essa prática. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esse assunto para que os nossos ouvintes também possam ter familiaridade com esse assunto. Uhum. Bom, o coaching, na realidade, ele nada mais é do que uma assessoria. É uma assessoria pessoal, para desenvolvimento pessoal e profissional. Quando você tem, muitas vezes, objetivos na sua vida, seja na sua vida pessoal ou seja dentro da própria empresa, né? E você precisa de um auxílio para conduzir esse planejamento, para conduzir essa conquista, né? Então, você tem o trabalho do coach, que é um trabalho praticamente de assessoria, né? Então, assessora as pessoas e assessora as empresas na conquista de seus objetivos, né? E é um termo que vem do inglês, né? Tem associação aí com aquela questão até dos treinadores que a gente acompanha no esporte. Exatamente, não é? É a tradução literal, é treinador. E é basicamente isso que o coach faz, né? E é uma atividade que está em expansão, pelo que a gente percebe até? Muito, muito. Costuma dizer que até a profissão do momento, né? E até por isso, por ela ser tão do momento, também bem polêmica até muitas vezes. Mas ela não vem realmente para retirar a força de nenhum nicho, seja a psicologia, qualquer outra área, terapia. Ela é realmente na área de treinamento, mas um treinamento com tempo de início, meio e fim. Isso é também uma das marcas do coach, né? Que, por exemplo, numa terapia, uma pessoa entra e não sabe quando vai sair. E o coaching, ele tem tempo de início e de finalização. Normalmente, ele gira em torno de 10 sessões. Em 10 sessões, é traçado uma meta para alcançar o objetivo que a pessoa ou a empresa está necessitando. Basicamente, tem um estado, né, atual da empresa, um estado que a empresa deseja chegar, seja de expansão ou de até mesmo de levante de performance dos colaboradores, e é esse trajeto que nós fazemos pela metodologia do coaching. Muitas vezes até funciona assim como se fosse uma espécie de olhar externo ali, uma pessoa chegando ali para apontar pontos fortes, fracos, oportunidades, é mais ou menos nisso que se trabalha? Na realidade, pela própria estrutura do coaching, né, nós levamos o próprio indivíduo a perceber qual é esse caminho e quais são as deficiências, tá? Na realidade, é uma condução para que ele mesmo tenha percepção do que está acontecendo, né? Como a Estela falou, da situação que ele está naquele momento, a situação atual, e perceber também quais são os caminhos que ele deve tomar para atingir aquele objetivo. Na maioria das vezes, o próprio indivíduo, ele tem as respostas, mas ele precisa ser conduzido. Então, nós temos as ferramentas específicas, né, estruturadas para que realmente a gente possa conduzir a pessoa, o profissional, o líder, a encontrar as suas próprias respostas. E aqui em Foz do Iguaçu, né, são vários profissionais existentes nessa área, tanto é que vocês decidiram ir pela fundação de um núcleo, o Núcleo de Coaches de Foz do Iguaçu? Exato. Já existia esse núcleo, já havia se aberto uns 2 ou 3 anos atrás, ele já vinha num trabalho, porém, por certas não sei exatamente por alguns motivos, mas foi sendo desativado dentro da CIF. E aí nós decidimos, já que tem tantos profissionais na área agora em Foz do Iguaçu, reabrir esse núcleo. Então, estamos na segunda, no segundo momento desse núcleo ali e chegando tão recentemente, foi início deste ano, então por isso estamos assim tão felizes com o lançamento desse primeiro ciclo de palestras do NUCOF. Ciclo de palestras, primeira atividade agora dia 30 de julho, segunda-feira que vem, né? Qual que vai ser até o tema abordado durante este primeiro encontro? Esse primeiro, nós decidimos, digamos assim, de uma forma mais direta, ter focar e premiar os empresários mesmo, né? Porque vamos trabalhar sobre liderança e comunicação. Claro que é um tema muito abrangente, que certamente, né, todas as áreas estão interessados em ouvir sobre isso, mas especificamente pensando neles. Então, o tema do dia 30 vai ser sua conexão para uma vida de sucesso. Essa é a temática onde três coaches da cidade estarão trazendo sobre vários prismas, assim, essa temática ali de comunicação e liderança. E estamos ali muito contentes porque as vagas já estão se esgotando, os convites. Era isso que eu ia perguntar, como é que faz para participar, como é que faz para obter os convites, como é que vai funcionar tudo isso? Dentro das nossas páginas, eles estão sendo a página NUCOF, Núcleo de Coaches de Foz do Iguaçu, no Instagram. Ele está o link onde pode entrar na plataforma, que é a agência que está comercializando. Depois teremos no dia 30 de agosto, né, uma segunda palestra que será promovida. Essa atividade de agosto vai focar em qual aspecto? A segunda já ampliamos, assim, e é sobre uma temática também bem requisitada hoje em dia, que é qualidade de vida. Hoje está todo mundo correndo atrás da qualidade de vida. E sobre a temática que nós vamos focar é quanto tempo você tem. E aí vem a pergunta, Guilherme, quanto tempo você tem? É uma pergunta que nos leva a uma reflexão interna e certamente será uma grande palestra também abordada por três coaches, entre elas a coach Laís Amaral, que é nossa vice-presidente, que não está aqui e que esperamos muitas e muitas pessoas nessa palestra ali. E para o dia 24 de setembro, né, que é a terceira, fechando até esse ciclo de atividades, o que é que vocês programaram? Isso, e em setembro não poderíamos deixar de abordar um tema também que para todas as pessoas, independente de serem profissionais liberais ou empresários, empreendedores, que é sobre relacionamentos. E aí vai do A a Z, né, Guilherme? Pega todas. Relacionamento é sobre o tema As Artes das Conexões. Que responsabilidade. Então, estaremos sobre esses temas bem amplos. Pensamos que escolhemos debaixo num formato que possamos abarcar, né, ou atingir um maior número de pessoas em Foz, independente das suas profissões. É interessante porque a gente nota aí justamente esse foco, né, da questão da liderança, depois da própria vida pessoal, ali, da organização da pessoa e também das conexões com outros, né? Eu noto, inclusive, no que vocês colocam, que há um foco na questão dos empresários, dos profissionais liberais. Esse é o principal público atualmente? Na realidade, essas temáticas surgiram dentro do núcleo justamente pelas demandas que nós temos junto à comunidade, né? Então, como no objetivo do núcleo é também não só promover a cultura do coaching, mas também fazer com que a nossa cidade tenha, né, alcance o desenvolvimento merecido, e tudo isso passa pelas pessoas, né? Pelas empresas, pelos seus colaboradores, pelos líderes. Então, se nós tivermos bons líderes, se nós tivermos colaboradores engajados e comprometidos, né, nós vamos atingir o nosso grande objetivo, a nossa grande missão, que é não só desenvolver os nossos próprios negócios, mas sim desenvolver a comunidade de Foz do Iguaçu e região. Tá? Então, essas temáticas surgiram dessa necessidade e como as empresas são feitas de pessoas, sim, nosso foco são empresas, líderes e colaboradores. Quem quiser saber mais, pode entrar ali no Instagram, né? Que é o Núcleo de Coaches de Foz do Iguaçu, NUCOF. Há algum outro contato também que vocês trabalhem? Na CIF. Nós temos também o convite na CIF, dentro do programa Empreender, onde eles também estão comercializando, e também cada um de nós que faz parte do núcleo de coaches, né? Cada coach também tem convites. sendo distribuídos. E daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar outros detalhes aqui no nosso site, semprerci.com.br. Agradeço aqui a Estela Centurion, ela que é presidente do Núcleo de Coaches aqui de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação, Estela. Obrigada, Guilherme, por essa oportunidade de poder trazer um pouco sobre esse evento aqui dentro do seu programa. E também agradecendo aqui a Solange Lindberg, que é integrante deste Núcleo de Coaches aqui de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação, Solange. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui divulgando o nosso evento e convidando as pessoas, então, e as empresários e líderes a participar deste evento conosco.